E parabenizar nosso parceiro Baré Mania. Alô, Baré! Seu pedido é uma ordem, bora lá! E a gente começa hoje a nossa gravação do aniversário do Baré com uma sequência de brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, brega, se liga aí! Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Brega, brega, brega, brega. Será que vem dali? Pode ser o Rubi, Príncipe Negro, ou é o Jackson. Vai! Tocando por aí, ou é o JC. Zoando longe daqui. E essa sequência aqui a gente dedica a toda a galera do grupo Aparelhagem das Antigas. Fala, meu parceiro Baré Mania, meu parceiro DJ Kid, Andrezinho, o mix com a gente, vamos lá. Quando é meia noite, opa, ouço o tropical. Escuto o som do Mengão e o trovão azul. Bora! Tem o brasiliano e o Nova Dimensão. E o som do Vegas. Tem o furacão negro e o Itamaraty. Bora, malvado! Ogro negro e Impala. Tem também top som. Meu maestro DJ Rebelde, arrasa, bebê. Vamos lá! Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá. Deixa eu agradecer a patroa França Mania. Alô, França! Será que vem dali? Obrigado pelo açaizão. Olha, eu vou te cortar, tem que tirar o chapéu, né? É quando açaí. Eu já que sou. Quase eu desmaio, cara. Ou é o JC, suando longe daqui. Já tá fazendo efeito, já tô suando frio aqui. Bora, bora, como é que é? Parabéns pra você, meu irmão, muitos anos de vida, vamos lá! Quando é meia-noite, ouço um tropical. Escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tenho o brasiliano. Passou por debaixo da mesa. E o Nova Dimensão. Tenho o furacão negro e o Itamaraty. As nossas fantasias, amiga gente. O pro negro e o pá. Alô, fantástica! Tem também top som. Vai pra cima e vai! Ali no bregão assim, ó. Pare, DJ Rebelde. Eu já falei Tupinambá. Brega, brega, brega. Eu já falei também Rubi. Bora, Dilson! Jackson e JC, suando longe daqui. Eu já falei no tropical, Mengão e trovão azul. Falei no brasiliano e também no pop som. Nova dimensão, furacão negro e Itamaraty. Rubro negro e o Impala tocando por aí. Alô galera, aqui quem fala é o Adilson Ribeiro. Eu estou aqui com meu amigo DJ Rebelde e ele detona os meus sucessos. Dá-lhe DJ Rebelde! Agora eu vou falar naqueles que eu ainda não falei. Vamos lá! É além do magnético, Globo de Ouro e Alve Azul, Jota e Fluminense. Bora, meus fantásticos! Premier e o Vascão, Pinheiro. Pode falar o nome dele? Será que ele veio hoje? Vanguard e Arrotão. Vai, garoto! Furacão 2000, Príncipe Negro. Não veio, não! Jotasson, Jota Silva, o Elson Nido e o Guerreirão. Tem o Trovão Negro, o Super Laser e o Iterson. Tem o Vulcão Negro, a grande amiga Ravita Furacão. E Reganação. Ele é seu grande amor, também seu filhote. Tá com a gente, alô Ravita! Adilson Ribeiro. Príncipe Negro Retro. A melhor viagem de todos os tempos. Vamos lá! Agora eu vou falar naquele. Ravita, o Furacão da Saudade 3D. É a língua magnética. Isso é velha guarda. Globo de ouro e alcance. É do pop. É. Jota e Fluminense. Vai. Premier e o Vascão. Pinheirense e Canarinho. Vanguardia. Pinheirense e Canarinho. Furacão 2000. Príncipe Negro e o Transação. Príncipe J. Silva, DJ Retão de Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. O Super Laser e o Iverson. Dali Rebelde! O Vulcão Negro, São Paulo e Cruzeiro e o Reganação. Furacão 2000, Príncipe. Aí agora é a brisa do. Brisa da manhã, agora! Jotasson, Jota Silva, o El Segura! E o Guerreirão. Vira, gente. Tem outro bandeiro. Hitman. DJ Rebelde! Olha o brega, olha o brega! Segura! Esse brega gostoso. Brega, em brega. Homenagem ao DJ, o Jason toca assim, o Itamaraty, Nenê faz você dançar, aonde o Impala tocar, o Nando faz você vibrar, com o Superstar, no Escalada tem o Wellington, fazendo você cantar. Aniversário do Baré Mania. E a gente gravando assim, olha a primeira parte aí. Também tem o Dimensão, onde o Dinho faz o som. No ideal tem o Paulinho, fazendo você gritar. No Rubinético tem o Aldo, e aí? Tocando com muito amor. No Magnético tem o Zé, gatinha, ai que calor. Oh. Rebelde. Esse brega gostoso que eu canto pra você é o brega das aparelhagens, em homenagem ao DJ. Fazendo você requebrar, no Benezão tem um faia, passando muita energia. Meu amigo Sila da Terra Viva aqui do meu lado. Ele malvado, Bruno, aí malvado. No Cruzeirão tem o Monza, tocando pro povo. No Mundial tem o Mickey. Os malvados da saudade. Você relembra? DJ Rebelde! Amigo amigo Sandro Show e a dona Paula. Estão com a gente, só de boa, hein? Fala, Sandro Show! Fechou! Aniversário do Baré! Pregão! Eu quero dizer, na estrada, o Santo é pegar rapzinho. Sou como a minha dor, a minha dor. Vim. Alô, Sidney! Um dia fui feliz quando te conheci. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Dali, maestro! Sorria sem motivo, somente por lembrar. De jeito pervertido, fui me apaixonar por você. Fui feliz. Meu amigo Davis, Davis. Feliz. E a sua esposa Marcela com a gente. Fala, Davis. Fui feliz. Fui feliz. E a primeira dama com a gente. Eu quero dizer, né, está cansando o brega rap. Sim, sou bobão, a minha dor, a minha dor. Olha o brega, olha o brega, olha o brega. Um dia fui feliz quando te conheci. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Fui feliz. Sorria sem motivo, somente por lembrar de você. Meu parceiro Luiz Andrezinho Mix. Ele é sua esposa Rosa, também curtindo hoje o aniversário do Baré. Obrigado, Andrezinho. Os amigos aí da Paralhas das Antigas. Curtindo o aniversário do Baré. Fui feliz. Fui feliz. DJ Rebelde. DJ Rebelde. Olha o brega rolando aí. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Revirou tudo de pé na cabeça. Já começou a pingar aí. Foi meu bem, meu mal. Já tá pingando aí. Atravessou no meu caminho, feito um vendaval. Revirou tudo de pé na cabeça. Foi meu bem. Relembra! E eu de boba logo me entreguei. Acreditei. O teu sorriso lindo, logo eu me encantei. Você sentou e rolou e abusou do meu amor. Me deixou sozinha. Como é que? Você sentou e rolou e abusou do meu amor. Me deixou seu carinho. Apresenta também a Leia, também a Cristina, o Ivan, também o Gleison e a Ilma. Alô, Ilma! A Maridinha! Tá curtindo aí, ela, Maridinha, um beijão carinhoso do Rebelde! Rebelde! Meu caminho. Feito o quê? Feito um vendaval. Tudo de pé na cabeça. Foi meu bem, meu mal. Atravessou no meu caminho. E aí, Ravida? Feito um furacão. Revirou tudo de pé na cabeça. Toma! Foi meu bem, meu mal. E eu te... Vamos aqui, Zilas. Logo na Rezi House do Homem. Acreditei. O nome da emoção. Meu sorriso. Para a mania. Estamos aqui, no aniversário dele. Completando uma zona de vida. Parabéns para a mania. Me deixou sozinha. Você deitou e rolou e abusou. Põe num copo aí um pouco de Baré aí, por favor. Você deitou e rolou e abusou do meu amor. Vá pra cima. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a Ilha do Amor. João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador. Recife, Aracaju. Isso é quando o Baré viaja, passa pelas praias do norte, pelas capitais do mundo. Encontrei você. E vai cantando na boleira do caminhão. Meu grande amigo Marcelo da minha Jéssica. E aí, Negrão, qual é a parada, Negrão? Eu sei ser feliz. Jéssica Negrão, é isso? Encontrei você. E aí, Jéssica Negrão? Ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Eu sei serei feliz. E aí, malvado? Palmas, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasil. Lá vai o passando. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá. Só não vai esquecer do xixi da Xuxa. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Fala, meu amigo Jair! Feliz. Vem de embora, Jair, meu irmão, só tá voltando tudo de bucha, meu irmão. Aniversário do Baré Mania, muita onda. Meu sonho é ter você, eu sei. DJ Rebelde Saudade. Girei o mundo inteiro no modo de dizer. Andei no meu país para encontrar você. Entre lindas ribeirinhas brasileiras que amei. Você é a menina, é tudo que sonhei. Entre lindas ribeirinhas. Um som especial para você, que é especial. Relembra! Encontrei você, certo? Bora, Sandro Show! Como é que é, meu irmão? Meu sonho é ter você. Olha o brega! Eu sei ser feliz. DJ Rebelde na sequência. Você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Eu sei ser feliz. Ela sempre vai me levar todo caminho, um lugar que ainda possa me ter. Olha o brega aí! Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Ela sempre vai me levar todo caminho, um lugar que ainda possa. Parabéns, Guarabania! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo ser. Sabe por quê? Mas ficou, mas sorriu, não deu valor. Me negou, seu amor. Hoje por ela não sinto nada. Mas brincou, mas sorriu. Não deu valor a minha paixão. Me negou, seu amor. Hoje por ela não sinto nada. DJ Rebelde. Vai no brega, vai no brega. E vai curtindo e relembrando. Bora, Rebelde! DJ Rebelde. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha longa paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Só no brega! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão. Mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Liberaram o homem hoje, será? Seu amor, hoje não liberaram ele? Mas ficou, ele fugiu. Mas sorriu, não deu valor. Ele tem a chave mestra, ele tem. Negou, seu amor. Ele tem a chave mestra. Não sinto nada. Tentou me enganar, tentou me iludir, tentou me fazer sofrer, tentou me fazer de ele deu o quê? O desdobro. Ele deu desdobro, meu irmão. Tentou me enganar, tentou me iludir, tentou me fazer sofrer. A ladrão! Tentou me fazer de fogo, quis me dar o desdobro que sofri de mim. Bora, Gina! Esse tudo eu já estou curado, esse papo de caolho eu não caio. Também não caiu mais. Hoje tudo tem que ser bem sério. Já tô vacinado. Meu coração. Esse papo de caô, eu não caio, não. Esse papo de caô, eu não caio, não. Esse papo de caô, eu não caio, não. Esse papo aniversário do Baré Mania, se é parada. Esse papo de caô, eu não DJ caio, Rebelde! Não. Eu não caio, não. Esse papo de caô. Ô, Rebelde! Caio, prepara uma sequência de brega pra mim aí, meu irmão! Mas Rebelde. Se te tocar, não chega nem perto de mim. Mas quando? Mas quando? Mas quando que ele fugiu? Você é assim, só mal assim, não pode te curtir. Mas credo. Mas credo. Só um litro agora. Não deixa te tocar, não chega nem perto de mim. Alô, Sina! Mas quando? Alô, meu parceiro Bruno. Os nossos malvados da saudade com a gente. Mas um dia tá de volta, mas credo, recém-chegado em São Paulo. Bora reunir a galera aí. Levar pra passear, talvez dançar. Mas credo. Mas quando? Rebelde! Vai no brega! DJ Rebelde! DJ Rebelde! Todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, olhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. E aí, Fragi? Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Os Caça-Barcas, o grupo que mais se comunica nas redes sociais, estão aqui com o maestro DJ Rebelde. Esse negócio de maestro já deu o que falar, né, mano? Como é um amor não corresponde. Vamos juntos! Pois se um dia chegares a amar, já saberás como eu sofri. Sofrimento. Relembra! Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Tu que é o pai, é? Fazer mais feliz, feliz. Te vira mesmo. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Todo do que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz. Vai pra cima! Feliz. Tempo bom, tempo bom! Quero você, meu amor, aqui. Aqui, aqui, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Rebelde. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando, enfim. Brega. Quero ficar, menina linda, sempre vou te amar. Um som especial para você que é especial. Sempre vou te amar. E sempre, sempre, sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. Eu vou roubar. DJ Rebelde! Vai roubar o quê, rapaz? Eu vou roubar, meu bem, o seu coração. Que tu é? Eu sou ladrão. Que tu é? Eu sou ladrão. Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração. Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado. medo a ficar preso no seu coração. Pois minha felicidade é ficar atrás da grade, sem direito e sem perdão. E no teu corpo de donzela, que vai ser a minha cela, eu jamais irei fugir. Se abraçar carinhoso toda a família. Não quero achar de... Fica quem gosta de nós, né, Silas? Amor, galera do grupo aí, família, fica só quem gosta de nós. Minha vai... Fechado com o Rebelo. Meu coração. Não me botaram ainda no grupo. Minha prisão. Tô esperando. Meu amor, eu sou ladrão. Nesse mesmo tempo aí, nesse mesmo tempo. Alô, quero, eu continuo te esperando. Vem logo. Alô, alô, alô, alô. Oh, quero. Nessa mesma época, nesse mesmo tempo. Relembra aí, Barão. Lembra, meu bem, quando a gente se conheceu, o mundo parecia ser só você e eu. Era tão bonito aquele nosso amor. Não posso acreditar que o encanto acabou. Agora você está querendo me abandonar. DJ Rebelde, te segurar. Você não pode me deixar assim. Alô, alô, galera, aqui quem fala é o cantor Tony Brasil assim. E estou na companhia do meu amigo DJ Rebelde. Sabe muito, conhece assim. Muito. E toca o sucesso do Tony Brasil. Sente só. Joga o bregão, relembrando. E aí, Baré, como é que é? Eu já nem faço força pra tentar te esquecer. Todo lugar que vou tem um pouco de você. Cinema pra... Se abraçar carinhosa, mesmo beleza, amiga Paula e toda a família lá em Tucuruí. Você não está curtindo via Zap Zap hoje é aniversário do meu parceiro Baré Mania. Toda a família da Paula, na igreja amiga Paula, curtindo hoje aqui. E a galera lá em Tucuruí. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. Você não pode me deixar assim. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai dançando, vai. Oh, quero. E relembrando, vai. Vai. Oh, quero. Mas assim não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Nunca lá na TV, não. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Aplica aqui na gigula. Primeiro peço levaram a arrastão. Me perseguiram no juro e na cremação. Essa polícia nunca me deixou em paz. Já me levaram de laranja. DJ Rebelde na sequência. Bode expiatório. Eu sou laranja. Rebelde é laranja. Bode expiatório. Malvado é laranja. Campinhas laranja. Já foi preso de laranja? Bode expiatório. Eu sou laranja, você é laranja. E aí? Bode expiatório. Ele é laranja, campinhas laranja. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Vai pra cima! E agora, seu doutor, quem acredita em mim? Me enrola no pará, sempre tenho que fugir. De laranja eu estou no presídio São José. Mas não fui eu, doutor. Não fui eu, doutor. Fui eu, doutor. Fui eu, doutor. Fui eu, doutor. DJ Rebelde! É tu explicar que nariz de porco na tomada. Foi salvo, irmã. É tu dizer, não fui eu, não. Já levou os pés cortar pra valer. Olha a rainha aí, ó. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra... E o Rebelde não brega, não brega, não brega, não brega. Não me deixa nem sentar. Não brega, não brega, brega, brega. O seu corpo é leve como um vento. Melhorou 1000%. Penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Ela ainda... Assim não é o Silas. Se abraçar, ela desliza no salão. Quando ela roda, parece que vai. Só sei que ela é rainha dessa festa. É assim, ó. Ela é demais, demais, demais. Ela encanta com seu jeito de dançar. salão. Obrigado, patroa Vance. Obrigado, Maré. Obrigado pela receptividade de vocês aqui na Rez House. Que demais, né? Ela é demais, demais. Um açaizão, papai do céu. Ela é a rainha dessa festa. Como é que é? O seu castelo. O salão. Alô, Ravida Furacão. Ela é a moça desse. Alô, Ju. É Ju, é Ju. É a dona do meu coração. A Cláudia. Alô, Cláudia. Ela é a rainha dessa festa. E aí, Cláudia? O seu castelo é o salão. Bora, massa fantástica. Ela é a musa. Liberar o homem, meu irmão. É a dona do meu coração. Olha a Silaí, mandou um abraço a você. Grande Silaí. Alô, Silaí! Um beijão do meu grande amigo Cira, do Maestro Rebelde pra você, Cira. Obrigado, Silaí, tamo junto! Rainha, pra lá, pra cá, e pá. Um som especial para você que é especial. Brega, brega, brega. Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchuca, tem corpos ou filé. Mexe, mexe com titinho. É quatro tempo firme, moleque. Oh, nessa cintura. DJ Rebelde! E vai pra cima! Será que foi feitiço ou praga de urubu? Mas tudo comigo tá complicado. A minha namorada já não quer saber de mim. Bom, meu irmão. O amigo já está me olhando de lado. É doido! Perdi o meu emprego, todo vacilada. Devo pra todo mundo e não tenho nada. Não sei o que fazer, estou abandonado. Eu já desconfiei e acho que estou cagado. Como é que é? Eu tô cagado, eu tô cagado, eu tô. Quero saber quem já me cagou. Diga pra mim, eu tô cagado, eu tô. Quero saber. Relembra aí, Sila! Diga pra mim, eu tô cagado, eu tô. Quero saber quem diabo me cagou. Pediu uma sequência de braga aí, Maré! Olha a sequência aí! Quero saber quem diabo me cagou. Como eu te falei, mano, são muitas músicas. Eu vou pegar o ladrão, eu vou deixar ele bufando na prisão. Ladrão, égua! Eu vou pegar o ladrão, pra ele deixar de andar roubando o coração. E vá pra cima, sim! Eu vou pegar o ladrão, eu vou deixar ele mofando na prisão. Ladrão, eu vou pegar o ladrão, pra ele deixar de andar roubando o coração. Aí eu vou pegar esse ladrão, mamãe. De qualquer jeito eu vou pegar esse safado. Ele vai ver o sol nascer quadrado e se arrepender de roubar coração. Ladrão, ele já está com os dias contados. Já foi multado, vai ser condenado sem direito e sem perdão. Como é que é? Ladrão, sou cabo. Dizem que eu sou cão. Podem me chamar de cabo. Prendi um ladrão. sou cabo. Dizem que eu sou cão, pode me chamar de cabo. Cão, prendi o ladrão. Seu médio sempre que não vou tomar. Brega, brega, brega. DJ Rebelde. Olha quem varou. Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, esconde o cigarro, esconde. Eu bebo, mas eu não. Esconde, esconde. Só embriago às custas de alguém. Ele varou, né? Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só embriago às custas de alguém. A galera diz que eu não pago uma menta. Meu irmão, só vou no flaco. Eu nunca pago uma gelada. Será, meu? Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando no copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando no copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Que doer? Sou pirangueiro. E o Rebelde vai tocando no bregão assim, ó. Esses são os verdadeiros bregas, mano. Esses são os verdadeiros. Aí, malvado Bruno. Ela diz que eu sou brega. Só porque sou apaixonado. E me deixa de lado e sorri do meu grande amor. À noite no meu quarto, ao dormir, eu sonho com ela. E ela, a minha Cinderela. É você, minha febre de amor. E às vezes ela me chama. Ela me chama de careta. Mesmo assim, sou amarrado no seu coração. Eu sou um louco apaixonado, me declaro e faço tudo, e ela diz que não. Não consigo esquecer. Eu grito tanto o seu nome, mas você não quer me ouvir. A solidão já me consome. Preciso de você aqui comigo. Na verdade, eu vivi esse tempo. Na época, minha tia tinha uma baralhada chamada Nota 10, um chumbo grosso. E a gente viajava muito pelo interior. E nessas músicas desse tempo, tocava muito. E a gente vai relembrando com vocês aqui. No aniversário do Fredson. Alô, Fredson! Mais conhecido como Baré. E olha, nesse tempo não existia celular e nem WhatsApp, mano. Era no telefone, era na cobra. Alô, amor, vem me buscar. Estou te esperando, tô aqui. Cala a boca, cara. Já bebi todas, estou sofrendo. De tanta saudade, quase estou morrendo. DJ Rebelde, vê se sai da minha vida. Tô tentando te esquecer. Eu sofri contigo. Eu não vou mais sofrer. Só quero ser feliz. De novo viver. Olha o pregão. Escuta, amor, prega, prega, eu prega, sou prega. Um bobo. Minha vida não tem graça sem você. DJ Kid, DJ Andrezinho Mix. Uma chance. Bora, DJ Baré. Te esquecer. É por tua conta hoje, Lavê. Já te dei chance demais. Bora pra cima! Mas você só vacilou. Traiu meus sentimentos. Roubou a minha paz. Vou tentar ser feliz com outro rapaz. É, mano. já vai procurar outro, não tá na hora. Tá na hora de procurar outra rapariga, meu irmão. Lá no joelho. Procuro uma menina bonita e carinhosa. Claro, mano. Seja inteligente. Claro, né? Educada e gostosa. Procuro uma menina bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente. Tchacão. Educada. Sei que tem um topo bilinais. Pra ficar, só pra ficar amor. Comigo. Tô falando antes, na época. Eu juro, não vai faltar. Só pra ficar. Lá no São Jorge, a Maquel era novinha na época. Carinho, juro, não vai faltar. Aí quando eu não. Mas se rolar. Quando a Maquel era R$1,000, hoje ela tá R$1. Sério, R$1. Eu não vou esconder. Nosso amor, pra ser sincero. E tem que ser. Selado, registrado, avaliado. Rotulado, carimbado. Se quiser. Se quiser, me amar. Selado, registrado, avaliado. Rotulado, carimbado. Se quiser. Se quiser, me amar. Se quiser me amar, se quiser me amar, se quiser me amar, se quiser me amar. Alô, alô, alô, alô, galera, com vocês, Carlos da Luz, o índio solitário da Amazônia. Tudo isso, né, Baré? Água azul e rio marinho. Lá vai o Baré! É um pedacinho do meu coração. Dali, maestro! Eu vou, mamãe, eu vou. Lá vai! Eu vou pro lado de lá. Eu vou conhecer Tocantins. E um pedacinho do meu Pará. Filé. Eu vou, mamãe, eu vou. Porque esse cara é muito inteligente, hein? Eu vou pra Cametá. Tem que tirar o chapéu pra esse cara. Eu vou conhecer a Amazônia. Merece, merece. Como a Pará. A Bahia é Barcarena. Garapemirim. Garapemirim. E Baiana. É. Mocajuma. E Aueiras. É um pedacinho do meu coração. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. E vai viajando, e vai relembrando, e vai dançando. Alô, Baramanhã. Itaituba e Santarém. Monte Dourado e Redenção. A Ilha do Marajó. É um pedaço do meu pulmão. E vai pra cima. Eu vou pro lado. E aí, malvado? Eu vou conhecer a Amazônia. O malvado tá de volta. Um pedaço do meu Pará. Vamos fazer de novo o grupo dos malvados. Eu vou. Eu vou. Bora reunir a galera aí. Eu vou conhecer a Amazônia. Bora relembrar. Um pedacinho do meu Pará. Pega essa aqui. São muitas histórias, na verdade. Aí passa um filme na cabeça do rebelde. Essa música aqui, eu me lembro que o som da minha tia tocava ali pela costa do Arapari na época, ali na boca da Arauaia. E essa música aí tocava na fita na época. Mamãe, mamãe, ele é Romero. De tardinha, à noite com o gato da vizinha. E quando eu vou assim, olha o gato da vizinha. Amanhã eu como o teu gato da a tua irmã. Teu gato é burro, ele é macio e peludo. Ele vai engolir o meu ratinho. Olha que ele é gordo e rabudo. Ai, mamãe, ele quer comer o meu gato. Ai, mamãe, meu gato ainda não come rato. Ai, mamãe, ele quer comer o meu gato. Ai, mamãe, meu gato ainda não come rato. Sei que o teu gato é guloso. Ele é pretinho e gostoso. Todas as mulheres têm um gato. Aí se gravando essa sequência hoje, dedicando o aniversário do nosso parceiro Baramania. Baramania, que é o homem das emoções, é o homem da viagem, o homem que curte tudo, de todos os gostos, né, Baré? Só de mar. DJ Rebelde. Já encontrou uma mulher perua tarada nessa festa aí, ó? Já encontrei uma mulher perua tarada numa festa já. Já cheguei numa festa, mulher. Vambora, vambora. Vambora, meu irmão. Vambora, vambora, vambora. Um dia desses, passeando pela rua, encontrei uma perua, começou a me paquerar. E eu fiquei interessado na donzela e fui passear com ela, resolvemos namorar. Toma, garoto! Muita gelada, muito papo, muito som, muito chofre. Tava bom, eu resolvi me adiantar. Segura! Peguei a negra, joguei ela no corcel e fomos. Em seu aniversário, pai nego. Alô, Baré! A nega tinha um requebrado, um remexido, era um fincado, era um gemido e mandava eu gostar. Vai. E já fazia mais ou menos 5 horas. Era pra dentro, era pra fora. E ela nada de cansar. Ela gritou: desliga teu celular, peguei. Quero já que é. E nessa hora o negócio complicou. Ele se apagou. Ai. Não acendia mais. Ela gritou: ai, costura mais. Vai ver mais tarde. Essa minha máquina que sou, minha agulha e doutor, nem pra frente nem pra trás. No mesmo tempo. Do que tem? Vai. De morango, framboesa, chocolate. DJ Rebelde. Olha, eu já tive tantos trabalhos na minha vida, mas o trabalho tão filé que eu tinha era esse aqui, ó. De vender picolé no Guamá. Olha o picolé. Olha o picolé. Comecei a trabalhar com 10 anos de idade. E já vendia picolé na feira do Guamá, era assim, ó. Eu ando pela cidade vendendo picolé. Tem de toda qualidade. Chupa aí! Do jeito que o freguês quiser. É doido. Doço pro sol fica quente. Mas se chover, não ligo não. Volto pra casa contente. Amanhã, quem sabe amanhã. Amanhã. Amanhã. Amanhã. Amanhã. Amanhã, quem sabe amanhã. Amanhã. Amanhã. É, gente, já fui vendedor de picolé já. Um dia na minha vida. Na verdade, quando o Rebelde começou a trabalhar, a gente vendemos, na época, várias coisas, né? Picolé. Vendemos picolé. Olha, na feira do Guamá, de fazer carreto na época também. Olha, não tinha vergonha, não. A gente ia pra cima. Quem é que já atrás do baco-baco, meu irmão. Eu ando pela cidade vendendo picolé. Tem de toda qualidade. E aí? Do jeito que o freguês quiser. Torço pro sol fica quente. Mas se chover, não ligo não. Volto pra casa contente. Deixa eu abraçar meu grande amigo DJ Júnior Mix. Sabe a mão. Toda a galera de Parituba. Os amigos aí da Baralhas das Antigas. Recebemos um abraço com o Geraldo DJ Rebelde, Andrezinho, Mix. DJ Fred. Fredson. DJ Maramania. DJ Kid, galera das Baralhas das Antigas. DJ Júnior, me diga qual sabor que você tem aí, amor. Na periferia, nas aparelhas. Black Cat. Lembra? MC Brega que eu vou. Nessa época, Black Tel, estourado. lançava Ruthiette também. Quando você ouvir na rádio da cidade, na periferia, nas aparelhagens, na casa da praia, na danceteria, em frente do espelho, aonde estiver, se liga, meu bem, e fica na minha. Não saia da real, logo ligue o rádio, aumente o volume. Este é meu brega total. Oh, oh, é nesse brega que eu vou. Olha o brega! Oh, oh, dançando brega, amor. Eu construí na minha cabeça um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes, dançando brega legal. Eu construí na minha cabeça um planeta, um astral, onde Adão e Eva vivem felizes, dançando brega legal. O brega! Oh, oh, dali, é maestro! Dançando brega, brega, brega, brega. Oh, oh, oh, oh, é nesse brega que eu vou. Oh, oh, oh, dançando brega, amor. Vamos explicar uma coisa pra galera. Na época também tinha a diferença dos bregas. Na época tinha o brega pop, né? Era quem lembra do brega pop, né? Aqueles bregão mesmo, valendo porreta. Mas também na época, gente, tinha o brega fó. Eu acho que era uma mistura do brega com forró. E a gente vai relembrar também assim, ó. Que saudade desse tempo. Cidade do amor do meu interior. Quando eu chegar, quero dançar no brega-vó. Eu vou te amar. E quando eu chegar, quero dançar. Quem viveu, viveu, né? Eu vou te amar. Quem viveu, viveu. Cidade do amor do meu interior. E quando eu chegar, quero dançar no brega-vó. Eu vou te amar. E quando eu chegar, olha esse xixi da Xuxa aí. No brega-vó. Eu vou te amar. É a parada da senhora. Dançando o brega e o forró. No brega-vó vou te amar. Era uma mistura louca na época. A noite inteira sem parar. No brega-vó quero estar. Dançando o brega e o forró. No brega-vó vou te amar. A noite inteira sem parar. No brega-vó quero estar. Cidade do amor do meu coração. O brega-vó é a minha paixão. Já quero esse ska, né? Do refrão, no brega-vó é a minha paixão. É no famoso brega-vó, é no gostoso brega-vó. É no famoso brega-vó, é no gostoso brega-vó. É no famoso brega-vó, é no gostoso brega-vó. É no famoso brega-vó. Teve um outro brega que marcou também muita mulher. Nesse tempo as mulheres não tinham discriminação, sabe por quê? Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo, cisca, varejeira. Ela está em todo lugar. É com a moleque do tempo, olha. Ela gosta de farriar. No tempo não tinha discriminação, mamãe. Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. Cisca, cisca, cisca. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo. DJ Rebelde! Cisca, cisca. Eu não posso esquecer desse cara aqui também! A noite inteira. Uma normal do brega. Não posso esquecer desse cara aqui, não. Vem no Miguel, que só dança brega. Até quando ele dorme, ele... Eu me lembro que eu tinha um Walkman na época. Vai no banheiro, ele só tinha um Walkman. O seu Walkman só ouve fita de brega. Na loja de disco, ele só compra brega. Se vai em funeral, ele só pensa... E quem tinha isso era aquele cara que tinha ponta. Chega numa festa, ele... O cara botava o Walkman aqui assim. Galera, ninguém nega. Pega o cara tá podendo. É normal do brega. E aí? Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. E aí, malvado? É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Bora viajar, bora. Ele só dança brega. Bora viajar, bora viajar. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar. Rubens Mota, o anormal do brega. Menina, num castelo de areia, teu corpo me incendeia, me chamando pra dançar. Viajo nesse sonho encantado, você é minha sereia, meu desejo de amar. Marajó, Macapá, pedaço desse mundo que amei. Bora viajar! Igarapé, meu Tauá, minha história eu comecei. Norte Azul do Brasil, sempre vai haver um alguém. Olha o bregão! Corpo bem sensual, beleza da mulher de pé. Na cidade ou no interior, é muito som, cara, tu é doido. Eu declaro todo meu amor. Esse é meu jeito de amar. Eu te curto, eu te chamo. Bora, Sandro Show. Você e seu grande amor. Aonde você... E aí, Sandro? Eu vou te procurar. Como é que é? Pra te amar. Pra te amar. Pra te amar. Só pra te amar. Pra te amar. Eu vou te procurar. Pra te amar. Pra te amar. Só pra te amar. Pra te amar. Eu vou te procurar. Pra te amar. Pra te amar. Só pra te amar. Pra te amar. Eu vou te procurar. Pra te amar, só pra te amar. Brasil! Belém, Macapá, Manaus e São Luís, Teresina e Fortaleza, Recife e São Feliz, Natal e João Pessoa, Aracaju e Maceió. Eu canto com alegria e detono muito amor. Agora eu também tô. E o Baré chega hoje cantando em Salvador. Mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar. É doido, cara. E aí, tio Regi? E a dona Andréga, gente. O casal. Motivo pra lavar carro, meu. Hoje eu vou no rádio pra dizer. Até na chuva, mano. Até na chuva ele lava o carro. Ou quando eu sinto bom amar você, ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Como é que é? Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza a rádio agora. Oh. Orlando FM. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor, não vá embora. E aí, Fred Jones? Ligue o rádio pra curtir meu som. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Você está sintonizado. DJ Rebelde! Não quero nem saber! Foi! DJ Rebelde! Essa aqui eu só me lembro da piscina da Mesbla. Pop som fazendo som. Te quero assim, te gosto assim. Te quero junto pra dançar. Você me faz sair do chão, mexendo com meu coração. Alô, Grigão. Solte o brega pra dançar. Alô, Sidney. Solte o brega pra se amar. Vai, Sidney. Solte o brega pra dançar. Solte o brega pra se amar. Égua do Sul. Você vem xingando assim e eu aqui sofrendo em vão. Pois nem sei, você só quer é maltratar meu coração. Solte o brega pra dançar. Solte o brega pra se amar. DJ Rebelde. Solte o brega pra dançar. Alô, minha janta, Gigão. Solte o brega pra se amar. Olha, Cláudio, Manuel e Emanuel. Vem, vem, vem pra perto de mim. Te quero, te gosto, te amo assim. Vem, vem, vem pra perto de mim. Te quero, te gosto, te amo. Alô, tio Regis. Vem, vem, vem pra perto. Alô, Maré, pra vencer uma dose, é pro tio Regis. Gosto, te amo. Urgente. Vem, vem, vem pra perto. Xixi da Xuxa. Te quero, te gosto, te amo assim. As músicas se marcaram a época. Dance o nosso brega assim. Segura aí! Dance coladinho em mim. É dance. Dance o nosso brega assim. Pega minha mão e vamos dançar. Com o corpo coladinho juntos a gira. Junto toca mais. Dorme na ponta dos pés. Dança. Frequentemente eu tenho contato com meu grande amigo Sandro Aragão. Eu falo, Sandro, eu toco a tua música. Essa música aqui eu toco muito. Isso viaja muito. Dançando brega. Dançando brega assim. Aparelhagem das antigas. Essa é a festa dos DJs do brega do Pará. Olha o detalhe. Te segura, Baré. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Quem lembra aí? Gilmar Santos do Rubi. É o poderoso. Dinho do Tupinambá. Vamos nessa, Dinho. Decão do nossa geração. É o decão, filho. Fernando do Nova Dimensão. Quem lembra aí? Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Segura, povão, que já vai começar a festa dos grandes DJs do Pará. Tiago Lobato do Rubrão. É com Tiago Lobato, tu é doido! E o Juninho do Pop Soul. Pop Soul, Soul, Soul, Soul, Soul. Manuel Ribeiro do Magnético. Anderson do Jackson. Onde o Tário? Onde o Tário? Segura, segura, segura, segura. Eu curti demais, eu tenho calor. Eu curti demais o pop som. E aí, garoto? Eu não acredito, não, que você esqueceu de mim. Nunca pude imaginar o fim do nosso amor. A onda é brega. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. E vai pra cima, sim! Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais, eu devo estar escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção. Agora eu não sei não, agora não sei. Eu não sei não, eu não sei não. Acho que perdi o seu amor e não sei mais como encontrar. Como é complicado a gente amar. Alô, minhas fantas gigantes! Eu curti demais o teu calor. Eu curti demais o teu sabor. Agora eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não, eu não sei não. Não sei não. Olha, eu não sei se vocês curtiram esse tempo. Eu só sei que eu curti muito esse tempo nessa época. E a gente relembra no aniversário do Baré. Rapaz, essa aqui, Baré, você entra em cena, aí a gente vai arrumar lá dentro, aí vem as pedradas, te acalma. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Aqui é o rebelde, não tem dessa não. Faz chorar. Isso aí tudo marcou, como é gostoso te amar. Amor, tudo marcou. Você me faz chorar. Amor, amor, quando dançava essa música na época no Batira. Meu amor, onde está? Parece que eu não te via lá. Pega um avião, vou te buscar. Leva pela brecha, assim. Parintins, seja nova zona. Aí tu pulava pra palhocinha. Volta, meu amor, comigo vem. De Tucuruí, em Santarém. Quer lembrar aí? Vem de Macapá, vem de Belém. E que São Miguel me diga. Olha o brega aí! Só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Alberto Moreno. Um som especial para você que é especial. Diga, meu amor, onde estará? Pega um avião, vou te buscar. Seja em Parintins. E aí, Manuel? Seja no Amazonas. Bora, minhas vantagens, aí, minhas vantagens, gol! Volta, meu amor, comigo vem. Te procuro. Mas tu não para, não. Darém. Vem de Macapá, vem de Belém. E que São Miguel me diga bem. Diga, meu amor, onde estará? tá chuviscando. Gente, vamos dar essa pausa aqui rapidinho. Afinal de contas, já passou, né, do horário aqui do CD. Agradecendo toda essa galera que curte as nossas apresentações e principalmente posta os nossos CDs ao vivo. O nosso parceiro Júnior Son, saudade, Júnior Saudade, lá de Bragança. Meu grande amigo DJ Rian Mixi. Também o nosso parceiro Leno Divulgações. A galera que divulga os nossos CDs ao vivo no YouTube. E esse CD com certeza vai estar lá. Principalmente no grupo Aparelhagem DJ das Antigas. Parabéns, Baré Mania! Muitos anos de vida, garoto!